Mas não é só isso, o dia também nasce, é lindo. Quando o sol da alma pra noite que vem, alma vermelha que eu vi, vê, são tantas histórias que ainda temos pra armar, que ainda temos que amar. Por enquanto cantamos, somos belos, bêbados, cometas, sempre, sempre em bandos de 15 e de 20. Tomamos cerveja e queremos carinho, e sonhamos sozinhos e olhamos estrelas, prevendo o futuro que não chega. Sobre algum luar, é, vou te mandar um recado, rane um reggae bem gingado, alucinado de amor, amassado num guardanapo.